Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Estamos aqui com várias notícias, várias coisinhas bonitas, vários lançamentos, várias novidades, várias paradas muito legais para falar sobre o mercado de essas coisas aí que eu já expliquei tudo lá no começo, não vou repetir, eu sempre erro e esqueço alguma coisa. Mas antes da gente entrar, a gente quase conseguiu, né, Bruno, gravar com o nosso querido, depois que eu fiz aquele apelo ao vivo. Ele até apareceu para gravar. Aquele apelo nato apelativo? Ele falou assim, tá bom, cara, pelo amor de Deus, para. Para, esse dinossauro. Eu vou. Aí eu fiquei todo feliz, mas ele fingiu que o microfone estava ruim e foi embora. Que sacanagem. Ele ficou assim, ó. Bruno, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá qual é? Estou passando no túnel! Estou passando! Vocês estão me ouvindo? Ah! Droga! Está caindo aqui! Ligação! E foi embora. Falou que choveu em São Paulo e o paulista estava desacostumado com chuva e aí vazou. Na verdade, eu acho que choveu em São Paulo e ele foi correr para a chuva. É. Aí a gente faz aquela babaquice que é o seguinte, eu pego o endereço dele e mando o microfone para o correio. Ele vai te comprar isso, né? Não tem desculpa, rapaz. Não tem mais desculpa, meu amigo. Então, o David Castilho, o DVD Castilho do Goleiro Polar, quase gravou com a gente, o que não quer dizer nada, né? Quase não é merda nenhuma. Então, você quase conferiu a presença dele aqui, mas eu vou colocar o nome dele na show notes de qualquer maneira, pra ver se a gente pega... Gente, procurando no Google, David Castilho, aqui. O Jô Soares dos Pobres, o ursão da São José dos Campos, sei lá. As tetas de ouro. As tetas de ouro. David, por causa disso, chupa minhas tetas. Senhores! Senhores não, eu sou um senhor. Eu tô vendo aqui dois senhores, mas na verdade um só. Que pra mim, na chamada do Skype, ficou ele aqui. Ah, é por isso que a gente vai colocar ele em show notes. Ele está em espírito. Ele está em espírito. Ele está orando por nós. Amém? Então, Bruno, falando em amém, cara, eu gravei um Torre de Bols com o Gabriel, que é o gameplay do X-Men, né? E aí eu fiz o encerramento, né? Eu falei, então fique na paz. Quis, evite a grama alta, dei um monte desses ditados nerds, né? Que a força esteja com você, e passei a câmera pra ele, pra ele falar alguma coisa. Ele falou, amém. Imagina, amém. Eu falei, eu tava esperando que ele fosse falar que a força esteja com você, né? Porque ele tava jogando. Então eu falei, evite a grama alta, caminhe pela luz, evite a grama alta, e aí ele falou, amém. Amém. Então, fechando com amém. Bruno, como é que foi sua semaninha? Foi legal? Foi bonitinho? É normal. Somando aquilo com aquilo lá e tirando aquilo outro, tá tudo positivo. Tá tudo positivo, né? A gente está com um delay de aproximadamente 6 segundos. A vida, cara. É um delay da vida. É porque esse horário que o tráfego no Rio está lento mesmo. Entendeu? É verdade, tá tudo parado, então. É isso aí. Como você está no centro do Rio, eu estou aqui na Zona Oeste, então as mensagens precisam atravessar aí essa Avenida Brasil engarrafada. E nós estamos no Brasil, então as coisas funcionam assim. Aí pronto, e dane. Né, Bruninho? Então vamos seguir para as notícias? Vamos, que hoje a gente não tem muito papinho para bater. Vamos, vamos. Você precisa ir embora, você precisa ir para casa, aquela viagem de 3 horas e meia, cara, você quer que eu participe animado com essa relação ou você quer me deixar deprimido? Eu quero você animado. Quero você animado. Eu sempre isso. Não. Vamos continuar esquecendo. Vamos entrar no mundo maravilhoso dos jogos. Da internet. É. Eu quase falei do cinema. Cinema, pode ficar errado. Então vamos, meu amigo Bruno. Sejam bem recebidos, sejam bem chegados, sejam bem acomodados, sentem-se e contemplem, porque hoje, por falta de criatividade de criar uma coisa melhor, a gente vai terminar assim, porque está começando o quê? Tá bom. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo. Então, Vitor, você que está aqui me ouvindo, atento e carinhoso, diga alguma coisa. Não vou deixar você falar, porque nós vamos falar agora sobre o que houve. De novo, lembrando nosso amigo aí, nosso querido amigo Carlos Augusto, a Konami anunciou a nova configuração que ele criou. Mas o que eles estão lançando então o quê? Uma nova expansão, não é isso? Uma nova configuração. Isso aí. Vai ser chamado Yu-Gi-Oh! Tenil Challenge Super Edition. Caraca, que nome foda! Que nome lindo! Eles gostam de nomes grandes, pelo visto. É verdade. Essa expansão vai estar saindo no dia 5 de dezembro. E vai vir depois de um booster pack que vai ser lançado no dia 7 de novembro, que é o Yu-Gi-Oh! The New Challenge Booster Pack. The New Challenges Booster Pack, depois vai vir The New Challenger Super Edition. Ela está trazendo alguma mudança, ela traz alguma coisa diferente ou é só um lançamento mesmo? O que é que... Ele fala aqui que essa vai ser a primeira vez que... A notícia fala, cara, que vai ser a primeira vez que os jogadores vão conseguir usar totalmente o poder do Pendulum Summoning, uma mecânica que agora vai estar presente nos decks. Que é? Você sabe o que é a mecânica Pendulum Summoning? A Pendulum Summon é uma forma especial de summonar, cara. É introduzida em Yu-Gi-Oh! Arc-G. Essa mecânica permite que o jogador summone vários monstros de nível alto de uma vez só. É tipo, então, eu estou imaginando como é que funciona, tá? Porque eu não conheço Yu-Gi-Oh! Como eu falei, o Carlos tentou me ensinar, eu não consegui aprender. Até porque tem que fazer cálculo de 1600 menos 430, coisa que eu não vou fazer de cabeça. E aí, um summon, eu acho que tem muitas criaturas que você consegue trazer para a mesa sozinho, mas tem criaturas que estão no seu deck extra, que elas só entram de acordo com alguns critérios que você cumprir na mesa. Certo? O que eu estou imaginando do pêndulo summon, eu abri aqui uma imagem, é que você consegue, imagina um pêndulo que vai para lá e vem para cá, e cada vez que ele balança, você consegue trazer uma criatura. Eu acho que a ideia é essa. Então você consegue ir fazendo ele ficar quicando de um lado pro outro e trazendo várias criaturas assim, né? Não, então, eu tenho aqui um resumo da mecânica. Uma vez por turno, durante a sua fase principal, cada jogador vai ter um pêndulo monster em cada uma de duas áreas que são chamadas Pêndulo Zones. Então, o jogador vai poder summonar uma quantidade de monstros da mão dele ou uma quantidade de monstros que estiver no deck extra. Só que o nível do monstro ele tem que estar entre a... ele tem que estar entre o valor desses dois pêndulos que estão na mesa, entendeu? Tem isso. Eu tô vendo uma imagem aqui que tem um de valor 1 e tem outro com valor 8. Então você tem que lançar tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso? É isso. Nesses aí. Nesses valores internos. Entendi porra nenhuma, né? Mas eu acho que eu pelo menos consegui pescar essa mecânica. Como a gente tem muita notícia, a gente vai meio que seguindo. Hoje quase todas vão ser mais ou menos rápidas. Então, essa expansão ela vai trazer uma expansão de 100 cartas, né? São 100 cartas diferentes nessa expansão, 48 comuns, 20 raras, 14 super raras, 10 ultra raras e 8 Secret Rares. São cartas raras segredos. Não sei por que eles usam isso. É tipo um chase, né? Tipo uma carta dificílima de pegar. Uma surpresinha, né, cara? Só que o legal vai saber qual é. Eu acho até legalzinho até criar uma ativa de dois encontrar. Dias, né? Porque começa a vender as cartas. É. Eles também prometem trazer monstros novos da série animada, né? Como o Super Red Samurai, o Satellar Knight, Yang Zing e Shadow. Mas olha só, você fala que é um segredo que dura dois dias, é porque você nunca viu vídeo de nerd no YouTube abrindo o pacote encontrando uma parada super rara. Não, eu acho máximo, cara. Eu tenho rugagem. Ok, informação inútil, vamos continuar. Seguir em frente. E esses que eu citei, né, que são monstros lá da CFD, eles também vão ser os temas dos decks que vão ser lançados nessa expansão. Ah, legal. Legal? Mais alguma coisa pra falar, Gil? Não. Não? Então vamos passar para a segunda notícia que a gente viu na ICV2. Eles têm um novo lançamento aí chegando, chamado Cthulhu Chuchuka Wars. Guerra das Chuchuka. A Guerra das Chuchuka. Bruno, eu vi aqui uma caixinha preta que tem as caras do Zé Maria aqui na caixa. Vou te falar, eu acho que Cthulhu é o tema mais recorrente em todos os universos de jogos, se você tirar a temática medieval. Você acha? Cara, porque, pô, excetuando a temática medieval, Cthulhu tem todas as mídias que você imaginar, cara. Talvez seja páreo a páreo com super-herói, talvez. Mas, cara, tem jogo de carta, outro jogo de carta, outro jogo de carta, um jogo de tabuleiro, outro jogo de tabuleiro, outro jogo de tabuleiro, outro jogo de tabuleiro, outro jogo de tabuleiro, outro jogo de tabuleiro. Cara, tem certo. Até tema que o seriado pirou, né? Teve uma temporada do Supernatural, né? Praticamente foi Cthulhu. Foram aqueles seres abissais que vieram por cartório. É, cara, então, eles são aproveitados, assim, a temática, esse mundo de Lovecraft, ele é aproveitado em centenas de mídias, né, cara, de formatos diferentes. Como eu tava falando do board game, por exemplo, tem o Arkham Horror, tem o Mansions of Madness, tem o Eldritch Horror e tem o Elder Sign, né? Cara, e todos eles com a mesma temática de Cthulhu, entendeu? Mas são board games diferentes. E tem outros, que eu não tô lembrando aqui de citar. Agora a questão a ser perguntada é: será que a mídia copia Lovecraft ou o mundo está copiando a verdade escondida? Cara, não fala isso. Nunca mais. Então, você, os jogadores de Guerra das Chuchuca, ele vai controlar um dos deuses, né? E uma dessas raças, que eles chamam de alienígenas, mas na verdade é alienígena no sentido de que é diferente da raça humana, né? É algo inconcebível para nós. Por isso se chama alienígena. Mais ou menos, porque naquele livro As Montanhas da Loucura, ele fala que eles vieram do espaço, entendeu? Eu acho que é por isso que tem gente que considera como alienígena, extraterrestre, entendeu? É, eles são extraterrenos. Só que eu tô falando que eles não são de outro planeta, não são ETs, né? É isso que eu tô falando. pelo Montanha, esta loucura, tá pra se entender que eles podem ser de outro planeta, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Você leu alguma coisa sobre o jogo? Como é que ele vai funcionar? Como é que ele tá? Vai ser um jogo de miniaturas, né? A caixa. Eu tenho algumas informações da caixa. A caixa vai ter 64 miniaturas. Eu ia falar isso agora. Desculpa. Eu não sabia que você sabia. São 64 miniaturas, incluindo 5 do Great Old One, que é o Cthulhu, o Nihalathotep, o O Rastu e o Rei Amarelo, que é o que tem o melhor nome, porra. Cada uma vai ter uma base de 20 milímetros por 180 milímetros, certo? Além disso, vão ter 24 miniaturas de cultistas, cada uma delas, 6 delas de cada cor, que serão azul, verde, vermelho e amarelo, 4 miniaturas de Deep Ones, 2 de Shokoths, que são outras criaturas, 2 de Starspawn, 3 Night Counts, 3 Flying Polyp, 2 Round Horrors, 2 Ghouls, 4 Fungis, 3 Dark Yonk, 6 Undead e 4 Piaki. Eu não entendi porra nenhuma. Cara, algumas criaturas eu reconheço de alguns pontos que eu já li. E assim, eles estão mandando numa caixa só uma variedade muito grande de criaturas do universo Lovecraft. É verdade. Eles dizem que vai ter aí um mapa da Terra, né, em duas partes. Deve ser o mapa igual do Orc, né? Eu quis dizer que é o mapa da Terra igual do Orc. Tem Vladivostok, essas coisas. Eu tô falando, a forma de montar é igual aquele antigo que eu tinha, que era quase como se fosse um quebra-cabeça, você encaixava um outro. Ele vem em duas partes, impressa dos dois lados. Talvez ele tenha variação no mapa. Então, talvez. O mapa tem uma variação aí, de acordo com a forma que usar. 4 cartas de facção, 4 marcadores de poder, 4 marcadores de Doom, né, do destino, do final, um marcador de ritual de aniquilação, um marcador do primeiro jogador, né, que sempre vem esses jogos, quem é que está com a iniciativa, quem é o first player, né, alguma coisa assim. 24 livros de feitiços, 12 marcadores de profanação, 22 portões, um guia do jogador e um guia de dicas e um livro de regras. O jogo é para 2 a 4 jogadores a partir de 12 anos e diz que você consegue jogar em 90 minutos. Eu já falei tudo sobre o jogo, falei que ele é para 2 a 4 jogadores, idade de 12 anos e tal. E falei o preço também. Eu acabei falando o preço, $199. É o preço sugerido para esse jogo, preço estimado. Okay. Imagina isso, Bruno. $199. Um jogo. Cara, mas olha só, tá vindo com miniatura pra cacete, né? Tá vindo com muita coisa, cara, mas mesmo assim é caro. Tem uma coisa que eu achei estranho nele. O quê? E tá de 12 anos pra um jogo do Lost. Cara, eu também achei, cara. Eu achei, cara, que assim, 12 anos você não pode ver filme com mulher pelada, mas você já pode ver um demônio encarnado em forma de um deus antigo querendo destruir a humanidade. E jogar com miniaturas de cultistas de um culto antigo e estranho e sinistro, é bizarro isso. Verdade, cara. 12 anos não pode nem ver Call of Tchutchuca, vai ver Call of Tudo. Né? É sinistro, cara. Sim, mas dependendo se você for um pai mais liberal, seu filho pode jogar com você a partir dos 12 anos, olha, idade sugerida. Jogue com ele, Call of Cthulhu. Parabéns. Bruninho! Oi. Vamos passar para a próxima notícia, vamos passar para a próxima brincadeirinha, vamos passar para o próximo. Passe de mágica. É o próximo bloco do nosso programa. Na verdade não. Na verdade, nós vamos agora... É, lembra que a gente conversou que a gente vai estar... a gente vai estar focando mais no mercado nacional, vai estar falando sobre as coisas nacionais. Até a loja também vai estar focando mais em vender produtos nacionais. Que a gente quer ver o Brasil se tornar a potência mundial dos jogos de tabuleiro, RPGs e coisas assim. Ok. Nós queremos ver o Brasil virar uma potência de tudo isso que você falou. Então, no próximo bloco nós vamos falar notícias sobre o mercado. Basicamente, eu acho que é exclusivamente sobre o mercado nacional. Então, vamos dar uma pausinha para o nosso comercial. Ele vai entrar aí agora. Já vamos voltamos para o próximo bloco, já preparados para falar sobre notícias de mercado. Voltamos já já. Bruno, chama o comercial você hoje. Fala assim, entra aí. Atenção, emissoras da Rede Passatos Magos, para o toque de 5 segundos. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Magos é oferecida pelo Bazar dos Magos, uma loja online onde você encontra a maioria dos jogos e materiais que a gente comenta aqui. É uma loja que vende card games, board games, jogos colecionados, miniaturas, RPG, dados, sleeves, etc, etc. Você encontra tudinho lá, dá uma visitada. www.bazardosmagos.com.br. Visita lá, vê o que você encontra. E se você não encontrou o que você quer, se você quer só bater um papo com a gente também, cara, manda um e-mail para a loja, @bazardosmagos.com.br. Você também pode encontrar a gente no facebook.com/bazardosmagos. Você pode chamar a gente para bater um papo, cara, uma conversa, falar sobre estratégia, sobre jogo, sobre cartas raras. A gente conversa com várias pessoas aqui o tempo todo. Cara, chama a gente lá. A gente gosta de bater papo sobre isso mesmo. É o que a gente faz, cara. A gente curte. E você também pode acompanhar nossos vídeos, nossas postagens. Nós estamos agora com um formato chamado Torre de Bolsa, que a gente quer postar vídeos toda semana no YouTube. Você acompanha o nosso canal procurando por Torre dos Magos. E o nosso podcast, esse aqui que você está ouvindo. Apresente para os seus amigos, fale com eles, comente, faça os seus comentários, dê a nota pra gente no iTunes Store. Isso é importante, isso dá um retorno pra gente de aparecer mais, de poder dar uma resposta melhor pra você. Mas eu estou aqui hoje, para falar de uma promoção. E se você prestar atenção agora, se você baixar a sua voz e só ouvir, você vai ouvir eles chegando. É isso mesmo, esse medo que começa nas nossas entranhas e sobe pela espinha dos vikings, desse povo bárbaro terrível que está chegando para nos assolar. É real, os vikings estão chegando no Bazar dos Magos. Olha eles aí! E sabe por que nós estamos falando de vikings? Porque a gente está recebendo da Contrada Editora um pequeno carregamento. Vem num carrinho de mão, eles trouxeram de lá, fugindo dos vikings, foi a única coisa que eles conseguiram trazer, um carrinho de mão de madeira, correndo para um lado e para o outro. E eles estão trazendo o jogo Midgard, The Card Game, um jogo que foi lançado agora há pouco tempo, foi lançado no Brasil, produzido, realizado em tudo, cara, no Brasil. Nós estamos aí nesse momento de a gente começar a dar mais, a olhar mais aqui para o mercado interno. E a nossa primeira parceria e a nossa primeira promoção tem a ver com a Conclave. O bacana da Conclave é que a história deles parece muito com a nossa. Eles foram formados por dois irmãos. O Bruno, eu contei essa história pro Bruno, ele falou, eu não sou teu irmão. E eu falei, amigo Bruno, eu te considero, meu irmão, e é o suficiente. Então, a Conclave foi fundada por dois irmãos. Eles adoram literatura fantástica, quadrinhos, RPG, jogos da mulher. Cara, é a nossa história quase, uma história deles. A Conclave ela começou produzindo livros, produzindo jogos de RPG. Eles têm um jogo não esperado, Crepúsculo. Eles têm uma adaptação de Pickles para a quarta edição de D&D. Eles têm um jogo no Esperato agora, que vai sair daqui a pouco. A gente até fala dele nesse episódio. Dá uma ouvida aí depois, você vai ver que tem coisa mais legal. E eles começaram a produzir esse tipo de coisa, né? Eles estavam focando aí em jovens, adolescentes, jovens adultos, pessoas que gostam de fantasia e de ficção, de livros interativos e de jogos. E eles têm uma visão assim que o jogo não acaba no jogo mesmo. Eles querem publicar complementos na internet, eles estão lançando, por exemplo, o Midgard já tem 4 expansões, as expansões mudam o jogo completamente, cara, de uma forma muito divertida. A gente já jogou o jogo, a gente já recebeu, já jogou, já testou, a gente achou o máximo, a gente já está marcando outras sessões, é maneiro pra caramba. De verdade, é um jogo muito, muito legal. No site da Conclave você pode ver as publicações atuais, as publicações que estão disponíveis e até o que eles vão lançar. Inclusive você pode fazer downloads de diversas coisas aí dos jogos que eles já têm, sobre tabuleiro, sobre jogos de RPG, etc, etc. Dá uma visitada, você vai ter o link deles aí embaixo na nossa show notes, a logo e o link que você pode visitar e conhecer mais a Conclave. Mas, deixando de papo furado, vamos ao que interessa, os Vikings estão chegando e nesse carregamento de Midgard que recebemos, um deles nós separamos. Com essa parceria que nós fizemos com a Conclave, só com o apoio deles, nós conseguimos fazer isso para vocês. Foi o seguinte, separar uma das caixas de Midgard para fazermos uma pequena e delicada promoção. Nós vamos fazer o seguinte, nós gravamos um open box dessa caixa, nós vamos fazer um gameplay, nós vamos fazer um tutorial para que você tenha esse material, você poder ver o jogo, conhecer o jogo, como se joga, como ele é jogado, quais são as regras. E essa caixa que nós abrimos, nós vamos fazer como fizemos com na outra promoção, nós vamos sortear para vocês a caixa de Midgard. Então, dá uma olhada no jogo, você vai ver o vídeo do Open Box com todos os elementos. Daqui a pouco nós vamos lançar o vídeo tutorial, vamos lançar o vídeo gameplay, para você ter acesso a todos eles. Dá uma olhada e veja o que você pode ganhar. Você vai ter fotos aí na show notes. Você dá uma olhada e veja o jogo que você pode ganhar. Nós vamos sortear esse Midgard para as pessoas que participarem. Nós vamos fazer uma postagem no Facebook. Nós vamos mostrar o jogo e vamos dar as regras de participação, que é a seguinte. Você vai ter que curtir a Conclave Editora. Você vai ter que curtir o Bazar dos Magos. E aí é só torcer que nós vamos sortear essa caixa de Midgard para um dos nossos amigos seguidores aí do Facebook. Mas tem o seguinte, você vai ganhar esse jogaço, você vai ganhar esse jogaço em que você é um Jarl, que você é um comandante viking, mas você pode ganhar ainda mais. Nossa comunidade hoje, ela tá pequenininha, cara. Nossa comunidade de Bazar dos Magos começou há pouco tempo, né? Apesar do Bazar dos Magos ter tido a comunidade antes, mas ela voltou há pouco tempo, então nós temos em média uns 350 curtidas, 330 curtidas. Se a gente chegar a 500 curtidas, nós vamos incluir no sorteio uma das expansões de Midgard. Se a gente chegar a 1000 curtidas, nós vamos incluir 2 expansões. E se a gente chegar, eu não acredito, né? Eu estou cético quanto a isso, mas se a gente chegar a 2000 curtidas, nós vamos dar o jogo Midgard com todas as expansões do jogo possíveis para você levar para casa esse jogo maravilhoso. Então não perca tempo, cara. Acompanhe o Bazar dos Magos no Facebook. Faça o que você tem que fazer. A postagem já está lá. Nós vamos postar quase que diariamente sobre essa promoção. Compartilhe para ver se o pessoal começa a curtir o Bazar dos Magos. Se eles chegam lá. Se eles começam a falar com a gente. Porque se a comunidade crescer, o prêmio cresce junto. Porque isso aqui é maneiro pra caramba. Então, participe, fique ligado e voltamos à nossa programação normal. voltamos aqui à Barca dos Magos. Filme comercial bonitinho que nós fizemos, Bruno. Esse comercial foi o melhor de todos até agora. Foi o melhor de todos. Bruno, temos algumas notícias para dar aqui. Você me comentou comigo que a Galápagos vai lançar um jogo novo, né? A nossa queridíssima detentora dos direitos do Zombicide aqui no Brasil, Galápagos Jogos, vai lançar um novo jogo. Qual seria, mano? O que está acontecendo? A Galápagos, cara, ela tá quase Fantasy Flight brasileira, né? Porque ela tá anunciando aí On Fire também. Estão On Fire mesmo. É, meu amigo, a lista de lançamento dela tá uma coisa, mas como vamos falar só de um hoje, vai ser sobre King of Tokyo. É um jogo de tabuleiro. Vocês devem estar estranhando, mas a gente tá com um delay horrível. Então eu não consigo interromper o Bruno, e quando eu interrompo com aquelas babaquices que eu faço, só ficar repetindo a mesma frase que eu tenho essa mania. Você fala King of Tokyo, eu falo King of Tokyo. E aí eu te atrapalho, e foi mal. Continue agora. Tudo bem. O King of Tokyo é um board game, é um jogo de tabuleiro, que vai vir aí totalmente traduzido pro português e com selo do Inmetro, cara. Selo do Inmetro? Isso aí. Isso é o que não podia faltar. O selo do Inmetro. Pronto. Agora então, sim, garantiu que é um jogo bom. Agora sim. O que é esse jogo, Vitor? Ele é um jogo que... Você assume o papel dos monstros clássicos. Não, peraí, você fez a pergunta pra mim e vai responder? É, no estilo Vitor Coelho de fazer pergunta. Ah, então beleza. Fique à vontade, siga. É uma homenagem a mim, na verdade. Muito obrigado. É uma homenagem, é uma ode a você. Então, cara, o que acontece? É um jogo de tabuleiro que você assume o papel dos monstros clássicos da TV japonesa. Como o Godzilla, cara. Você é um monstro que quer ser o rei de Tóquio. Meu Deus! E como você faz isso? Como você se torna o rei de Tóquio? O que acontece? Diga. No começo de cada turno, você rola um T6. E esse T6 ele tem pontos, valores que vão de 1 a 3 e alguns simples, que pode ser pontos de vitórias, pontos de energia, pontos de cura ou ataque. Certo, e aí você vai usando essas cartas e vai, quer dizer, você usa esse teu monstro e usa as cartas para ir destruindo os adversários, até você se tornar o chefe da máfia monstruosa de Tóquio, é isso? É isso aí. E à medida que você vai, à medida que você vai fazendo, vai passando os turnos, você vai acumulando pontos de vitórias, ou através da rolagem de dados, ou cumprindo objetivos... E aí ganha no final quem tiver mais número de pontos de vitória. Não, desculpa. Na verdade, se você acumular 20 pontos de vitória, Vitor, quer dizer que você conseguiu destruir o Tóquio. Parabéns, o objetivo é destruir o Tóquio. Parabéns, grande objetivo de jogo. Eu nunca joguei King of Tokyo, mas ouvi falar muito, muito do King of Tokyo. Muita gente gosta, dizem que é um jogo assim divertidíssimo. E certamente nós vamos experimentar e vamos jogar esse jogo bonitinho, certo? Então está sendo lançado aí pela Galápagos Jogos, o King of Tokyo, além de outros lançamentos que nós vamos falar nos próximos podcasts. Por falar em lançamento, a Conclave Editora, ela lançou no formato de Catarse, né? Ela lançou pelo Catarse o Nosferatu. Ela abriu esse financiamento coletivo e ele foi financiado e parece que ele está saindo agora em setembro. Ele estava prometido para ser impresso em setembro, então ele está saindo agora em setembro, que é o jogo Nosferatu. Bruno, você já viu esse joguinho, Bruno? Vi, mas eu vou deixar você falar agora porque eu estou falando muito. Você está falando muito, nós estamos aqui nessa intempérie, acho que a palavra é essa, né? Intempérie momentânea, em que não podemos gravar juntos. E meu coração, morrendo de saudade, vai ter que falar sozinho nesse momento. Nosferatu é um jogo em que você separa os seus amiguinhos em volta de uma mesa e aí você define um que seria o controlador do jogo, né? O que seria que joga pelos vampiros, na verdade ele joga com a secla do vampiro, a secla de Nosferatu, que é chamado de Renfield, né? Ele joga com Renfield e ele distribui as cartas para os jogadores. Entre os jogadores há um deles que é o vampiro, né? Que é o Zé Maria, que é o Nosferatu, que é o filho do capeta, que é esse cara ruim. Então ele vai jogar as cartas de forma a tentar atrapalhar os outros jogadores sem ser descoberto. E aí os jogadores podem tentar destruir o vampiro, podem tentar apressar o tempo para chegar logo o dia, né? Eles podem tentar fazer a coisa acontecer mais rápido, tentar criar um ritual para destruir o vampiro. Eles podem usar estaca para tentar matar as pessoas. Você pode matar as pessoas erradas. As pessoas na mesa discutem para descobrir quem é o vampiro e você pode dar aquela disfarçadinha e falar assim, ah, ele ali! E você sabe que você que é o Zé Maria, mas você está atrapalhando os seres humanos, está destruindo a raça humana. E é isso, cara. E o Renfield, ele sabe quem é o Zé Maria na mesa? Ele pode ajudar ele? Mas eu não tenho certeza, cara. Eu acho que nem ele sabe. Porque as cartas são distribuídas. Se você é vampiro, acho que fica meio escondidinho. Acho que nem ele sabe. De qualquer maneira, eu não li as regras completas. Eu vi alguns gameplays, né? Então eu não lembro. Como isso está muito vago na minha memória, eu vi os gameplays há um tempo atrás, na época que estava sendo lançado o Catarse, né? Agora já foi financiado, já está sendo impresso e tudo mais. Mas eles lançaram uma revisão das regras, né? Uma nova regra que ele está vindo com as regras mais atualizadas que foram jogadas na edição francesa e inglesas atuais. A gente vai botar até um link aí para as regras novas. Se você, como eu, gosta de ler as regras dos jogos antes de eles chegarem, você vai poder ler as regras de Nosferatu aí com antecipação e se preparar para esse jogo que com certeza estará no Bazar dos Magos para venda tão logo ele seja lançado, porque a gente já tem esse acordo com a Conclave, né? A gente já está trabalhando com os produtos dele. Você viu aí no comercial a gente falando do Midgard, né? Dos Vikings. Então em breve você vai ter esse jogo aí, mas conheça mais do jogo, que é muito bacaninho. Esse jogo é muito legal. Eu vou destruir o Bruno quando ele jogar. Você é vampiro, faz questão. E aí, Bruno? Esse jogo é um filler, né? Ele é. Você sabe o que é um filler, né? De board game. Você sabe o que é um filler de... Eu tava lendo na Galápagos, no blog da Galápagos Jovem, eles fizeram um texto falando sobre filler. Eles estão fazendo dois lançamentos, o Love Letter e eu esqueci o nome do outro lançamento. O Love Letter é o de Carta de Amor. Love Letter é maneiro. São fillers, né? Love Letter é muito legal, né? São fillers. E o filler é o seguinte, sabe a sua série, quando você tá vendo sua série preferida, e de repente tem um episódio que não tem nada a ver com a história, ele tá ali só pra encher linguiça? Ah, ok. Isso é um filler. Mas não significa que filler seja ruim. Eles defendem isso no texto até. Não significa que seja ruim. É um episódio pra você curtir mais daquele mundo e tal, enquanto a história não continua. E o filler do board game é mais ou menos isso. Imagina que você vai jogar uma noite de board game. Cara, você vai jogar um jogo pesado atrás do outro. Não, às vezes você pega um fillerzinho, joga ali. Ou então, seus amigos vieram almoçar com você. Vocês almoçam, eles vão embora em uma hora e meia. Você não vai preparar um Nations of God Madness pra jogar. Até pra jantar no trabalho, né, cara? No almoço. Você lembra... Eu lembro. Qual era o nome? Da nossa liga. Liga da Multi, né? Jogava de tudo. E eu fui campeão Pokémon durante um dia. Menos quando começou a envolver jogar moeda, não teve pra ninguém, né? Cara, eu não acredito como é que a moeda nunca está a meu favor. A sorte nunca, cara. Nunca. Mas o filler é isso. Você joga ali no almoço, você leva pra casa de um amigo. Ah, trouxe um joguinho aqui pra jogar rapidinho. É uma coisa fácil de ensinar, é fácil de jogar, rápida de jogar, né? Então, isso é o filler. E aí, cara, eu me lembrei de uma notícia que você me mostrou, que já é até antiga, mas já faz um tempo que você me mostrou, que era aquele lance da enciclopédia de jogos, você lembra? Pô, lembro. tempo, sim. Só antes de entrar nisso, cara, tem uma coisa a falar do Nosferatu. Na verdade, duas, né? Primeiro é o seguinte, cara, que ele tava no Catarse com uma meta de 15 mil e fechou com 23 mil, mais 22 mil, o que é um bom indicador. E a segunda é, Vitor, quem é o ilustrador de Nosferatu? Meu amigo, agora você me pegou, eu não sei quem é o ilustrador. Rodney Bukemi, cara. É mesmo, cara? Rodney Bukemi? É isso aí. Eu gosto muito dele, velho. Gosto muito dele, velho. Se você conhece, por acaso, o podcast Melhores do Mundo... Você conhece, você sabe Rodney quem Bukemi. É. Ah, mas tem gente que conhece o Rodney Bukemi da internet, dos quadrinhos... Eu não sou leitor de quadrinhos, né, filha? Aí essa parte é contigo. Essa parte é comigo. Eu conheço o Rodney Bukemi, eu conheci, na verdade, o Rodney Bukemi antes do MDM, cara. Foi aonde? Aí eu descobri que ele parte. Não, descobri assim, eu sabia quem ele era pela internet de assuntos de quadrinhos, sabia que ele era um artista brasileiro, que estava trabalhando e tal. E aí eu gravei um Por Trás da Máscara com ele, né? Que eu gravo lá na Terceira Terra, do Marcelo e tal. Lá não, aqui e na Terceira aqui Terra. Aqui na Terceira Terra! É o outro podcast, é lá no Por Trás da Máscara, mas é aqui na Terceira Terra. Aí a gente gravou, né, cara, o podcast, depois eu conversei com ele falando que eu conhecia ele antes, né, do MDM. E ele falou assim que tem gente que nem liga uma coisa à outra. Nem agora que eles estão fazendo mais propaganda, né, no podcast, falando mais sobre ele, falando sobre seu sketchbook, falando quem ele é, onde ele vai estar e tal. Mas antes disso, ele fala que as pessoas às vezes nem ligavam o nome à pessoa, assim, que era ele mesmo. E, bom, é bacana saber, cara, que foi ele que ilustrou e parece que ele participou também, junto com vários outros ilustradores, do Midgard, né? Da ilustração do Midgard. Então, é isso. Nosferatu, você não sabe. E aí eu falei daquele assunto lá do Enciclopédia de Jogos. Você lembra que você me mostrou aquilo? E eu acho muito maneiro a gente comentar isso aqui pra todo mundo. Fala um pouco. Eu não sei, entra. Qual a ligação de uma coisa com a outra, mas aquilo era muito maneiro, cara. É muito cara, maneiro. É porque são joguinhos assim, são jogos simples, não chegam a ser fillers, né, cara? São jogos rápidos, jogos clássicos, jogos antigos, que quem curte tabuleiro, cara, tem que ter, curte muito desses jogos aí, entendeu? Então, cara, olha só, Enciclopédia de Jogos, pra você ouvinte que não conhece, ele é um produto, tá, em empresa Mita, Oficina de Criação. Porque assim, no início, quando eu mostrei essa notícia pro Vitor, o que eles faziam? Eles faziam tabuleiros clássicos com material reciclado. Hoje eles estão trabalhando com madeira, Vitor, com MTF. Não sei se você sabe disso. Então, qual o produto deles, cara? Eles têm uma linha, entre todos os produtos deles, tem uma linha especial que é Enciclopédia de Jogos, que são tabuleiros clássicos que vêm no formato de um livro. Você abre ele, como ele tem lá aquele formato de livro, você abre ele em duas partes e as peças ficam lá dentro, acomodadas num espaço específico. E ao final do jogo, você pode colocar ele na estante, cara. E é muito maneiro, você vai ter a imagem aí nas show notes ou um acesso ao nosso blog, de repente, se o nosso estagiário trabalhar essa semana. É muito maneiro porque fica na estante, cara, certinho lá os livrinhos de madeira, cara. É foda. É, cara, e a parte que eu achei mais legal. Fala aí. A parte que eu achei mais legal foi essa, porque assim, quando você falou na época, Enciclopédia de Jogos, eu achei que era um livro, né, sobre jogos. Mas não, cara, são os diversos joguinhos que você fecha e coloca numa capa, tipo capa de livro mesmo, né, daqueles livros que vem em box. Você fecha ele, coloca na capa e eles ficam em formatinho, igual livros. Então, você tem xadrez, damas, gamão, trilha, jogos famosos, antigos, aquele Macala, você tem tudo. Sim, né? Cara, isso é o mais maneiro da enciclopédia, dessa linha. Porque, assim, cara, eles pegaram tabuleiros clássicos de vários partes do mundo. Você tem um, inclusive, que é o que eu acho mais maneiro, que é o Doushoki. É um jogo de tabuleiros chinês, Vitor. E você joga com animais. Pô, qual que é a sua pronúncia aí? Do chinês? Seu chinês? Eu acho que é Douxaki. Douxaki. Douxaki. É, deve ser. O que que acontece, cara? O jogo, ele é conhecido como a Batalha dos Animais, ou a Luta das Selvas, dependendo da tradução. Você tem um conjunto de 8 animais, de diferentes portes e tamanho, que eles têm que se movimentar no tabuleiro, e o objetivo é você atravessar no tabuleiro e dominar a toca daquele animal pro outro lado. E o que que acontece? Cada animal, ele tem um valor de poder que é referente ao tamanho dele. Uhum. Então, no meio do caminho, você pode cercar os animais e capturar eles, derrotar eles numa luta. Como você também pode simplesmente passar direto e ir correndo pegar a toca dele. Você pode guiar ele para algumas armadilhas que tem dentro do tabuleiro. O jogo, ele te possibilita várias estratégias. O tabuleiro tem uma parada maneira, que no meio dele ele tem duas regiões que são lagos, representam lagos. Uhum. E você tem regras específicas para os animais andarem naquele lugar. Cara, que maneiro. É muito maneiro, cara. Eu não sabia que era tão maneiro assim. Eu achava que era uma dama com bichinhos, sabe? Não, cara. Você tem umas regrinhas muito maneiras. Por exemplo, olha só, você tem vários animais de porte diferente. Por exemplo, tem rato, gato, macaco, e chega no final, o maior de todos é o elefante. Só que o elefante não pode ser o poderoso da batalha. Então, o que que acontece? O rato, apesar dele ser o menor valor, ele é o único que pode derrotar o elefante. Porque na lenda do jogo, diz que o rato entra na orelha do elefante e deixa ele louco. Olha, cara, que maneiro. E tem jogos africanos, jogos da Europa, tem jogos antigos, Egito. Da Fenícia, do Egito Antigo, né, jogos classiquíssimos. Esse do Egito é o Senet, né, ou Senet, ou o que quer que seja. Eu lembro de ter visto um jogo parecido há muito tempo, cara, mas eu não tenho certeza se é esse aí. Eu tô sentindo falta de um jogo africano que tinha, que você colocava os feijãozinhos dentro de uns buracos, né? Tinha 4 buracos e outro. Não, tem aqui, ó. Ou é. Tem aqui. Já vi. Tem esse ou é aqui. Tem exatamente um jogo nórdico, cara. Tem mesmo? Cadê? Tem, ele tem um nome impronunciável. René Fatuvala. Eu vou colar aqui no... É esse aí René mesmo. Fatuvala. A tradução dele seria Rei do Conselho. Não só o jogo é o nome impronunciável, como o jogo é ininteligível, se você só olhar pra ele. Não dá pra entender. Ele tem muita peça e tem umas figuras que é difícil. É verdade. Entender, assim, ele não é muito intuitivo, mas assim, cada jogo tem enciclopédia de jogos, ele vem com um manualzinho que explica regras e explica um pouco da história do jogo. É, o que faz muito sentido, né? Você ter a explicação da história, senão... Até faz sentido com a marca, né, enciclopédia. É verdade. Então fica aí a dica, cara. Se você quiser dar uma olhada, nós vamos botar o link aí. Eles têm isso aí, mostrando aí sobre todos os jogos. Se você tiver curiosidade sobre cada um deles, você vai clicando neles aí pra descobrir e se divirta. E, cara, essa é uma coleção que eu gostaria de ter, assim, na minha estante. Um do lado do outro. Eu comecei a minha, cara. Não falta ainda pouco pra terminar ela, mas já comecei. É verdade? Sim, quando eu vi esse jogo do chinês, eu me amarrei, né? É mesmo? Você começou sua coleção pelo bicho malagador aí. É isso aí, Shotoki. Shotoki. Ele tem duas pronúncias, ele tem o Shotoki ou Toshoki, eu não sei qual é a pronúncia certa, mas a Batalha dos Animais, é isso aí. A Batalha dos Bichos. Batalha dos Bichos. É a batalha. Dependendo do interesse das pessoas, a gente pode trazer também pro bazar, né, cara? É verdade, cara. Eu vou até entrar em contato com o fabricante pra ver, porque eu acho assim, eu achei genial, achei muito maneiro. Mas fica aí a notícia. Não, é só mais uma coisa que eu acho que vale destacar, que pelo que eu vi no site deles, a ideia deles é criar jogos mais educativos e que estimulem o raciocínio. Então, além da enciclopédia de jogos, eles têm outros jogos desse tipo de raciocínio. E eles trabalham com material ecológico, né? Com sustentabilidade. Então todos os jogos deles são de madeira reciclada ou de reflorestamento, que eu acho uma coisa muito maneira também. Maneiro, e é isso, para quem curte esse tipo de atividade. Pô, fica a dica, dá uma olhada e comente aí, né, o que você achou, o que você viu. Se tiver, se você conhece algum dos jogos lá que a gente não comentou, por favor, comente com a gente, fale sobre ele e vamos conversar sobre isso. Então, Bruno, depois desses joguinhos aí, tem a última notícia da noite, o lançamento. Bruno, que eu achei o máximo, que é a próxima expansão de Battle Sims, Marvel Battle Sims. É o máximo. E por quê? Por que você achou o máximo? Você vai me dizer. Eu estou falando que é o máximo e que eu vou comprar agora. Ainda nem saiu, mas eu vou comprar. E você vai me dizer por quê. Você tá indo na porta da Galápagos, bater lá no portão de entrega lá, falando, eu quero o meu. É isso. É tipo isso, cara. É tipo isso. E é o seguinte. O nome da expansão é Invasão Cósmica. Você já imagina, né? A Invasão dos Cosmos é um jogo do Goblin. É o jogo do Goblin, a Invasão dos Cosmos. Eles vão descer nos céus e invadir esse planeta. Vão tentar dominar esse planetinha, Bruno. Mas na verdade, o que eu achei maneiro é que eles estão trazendo a parte cósmica do universo da Marvel para o card game. Então certamente teremos quem aqui? Quem vai estar aqui? ET Pilu? Os Guardiões da Galáxia. Caraca, teremos Guaxinim. Guaxinim com Teapuco. Teremos Guaxinins. Teremos Árvores Andarilhas Andantes. Teremos Senhores das Estrelas. Teremos Coisas Deliciosas. Teremos Hooked on Feeling. Teremos músicas bacanas. Tudo isso na próxima expansão de Marvel Battle Sims. Cara, eu achei demais. Eu achei o máximo. Seria maneiro a gente gravar um vídeo de uma partida colocando com a trilha sonora dos momentos épicos, sabe? Jogar uma carta e puxar uma trilha sonora pra personagem. Porra, ia ser maneiro, cara. Isso. Botar o Hulk dando a feeling pra gente jogar. É isso. Marvel Battle Sims no Invasão Cósmica. Não tem muita notícia ainda. A data de lançamento vai ser dia 14 de novembro, ele vai ser em novembro. A Copag está prometendo lançar 4 expansões por ano, ou 3 expansões por ano, a cada 4 meses. Então fica aí a notícia do próximo lançamento, pra gente já se preparar. Porque eu tava falando com o Rafael tá maluco, velho. Tá loucaço com o lançamento. Ele já tá falando hoje nas cartas que ele vai querer. Ele não sabe nem quais são que vão sair, tá certo? Eu aposto que ele já pediu adiantamento no trabalho. Ele já falou, me adianta aí que esse ano eu não caso mais. Falou. Então meu amigo, fica aí as notícias. A gente vai continuar seguindo esse formato nos próximos podcasts. Nós vamos tentar falar sobre as notícias lá de fora, mas tentar falar também sobre o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, que é um mercado crescente, e eu acho muito importante a gente participar de tudo, né? A gente tá até vendo uma forma mais ativa de participar disso. A gente depois vai conversar com vocês sobre isso, mas em breve... Comente aí, né, cara? A gente está planejando usar a loja, usar até parte do que a gente ganha na loja e tentar não só fomentar o mercado de forma, dando essa notícia, né, de forma de comunicação, mas a gente participar financeiramente disso também, né, ajudando todos os catarses, ajudando todos os lançamentos que entrarem em financiamento coletivo. A gente vai tentar participar disso. Cara, só muito bom. Por enquanto todos, assim, porque são muito poucos, a não ser que... É, eu não posso falar isso, né? Senão a gente vai falar assim, vocês só não financiaram isso porque vocês não gostaram. Então, é assim, a gente vai financiar dentro das nossas possibilidades. Eu tô falando todos, porque hoje a gente tem dois... Né, cara? A gente, apesar de ser mercado nacional, a gente espera que seja algo de qualidade, né, cara? Não, claro. A gente vai escolher, a gente vai conversar com as pessoas, vai tentar entrar em contato com quem tá fazendo, vai ver se as pessoas estão levando isso a sério, se o negócio tá legal. Só que muita coisa que tá saindo agora. Inclusive, tem um em vista, não é, Vitor? É, gente, a gente vai participar aqui do Masmorra de Dados. É até bom a gente dar esse anúncio, né? Masmorra de Dados é um jogo que a gente achou o máximo, um jogo maneiro pra caramba. É lá do pessoal do Taberna do Dragão. A gente conhecia eles antes, a gente já conheceu eles lá em Rio de Fora, e eles estão fazendo esse financiamento coletivo, que, se eu não me engano, quer dizer, eu não me engano não, ele já está financiado, ele já foi financiado o jogo, mas a gente vai participar sim mesmo. Ele estourou metas, cara. Foram quase todas as metas que eles botaram, estouraram, se não todas. Então a gente vai tá participando disso aí, entrando financeiramente nesse projeto. Até a gente já sabe que está financiado, a gente já sabe, mas a gente vai entrar assim mesmo, mais por poder participar, né? E mais pelo apoio de falar que a gente acabou apoiando isso também de alguma maneira. Então nós vamos entrar nesse aí, e fica também para você aí a indicação do Masmorra de Dados, que é um jogo que eu achei muito bacana. Bruno, você viu os gameplays, você viu as notícias do jogo? Sim, você me mostrou, pô. Então, inclusive, cara, eu estou aqui olhando o site agora do Catarse para te dizer que deixa eu ver, só falta uma meta para bater, cara, só uma. Falta uma meta. Só isso. Então, se você tá uma olhada aí em todas as metas que já foram batidas, vou te falar que nem falta muito para essa última meta. E se você achar também que vale a pena, chute-se aos bons. Isso aí, junte-se a nós e a todos que participaram. Dê uma olhada nos gameplays. O jogo é muito bem elaborado. É, você usa dadinhos para o seu personagem, sua vida é marcada ali pelo dado. Se você está no 6, você tem 6 pontos de vida. É, os monstros são dados também, que você rola e coloca ali no jogo. A mecânica de jogar contra os jogadores funciona muito bem. A parte de exploração, a parte como você ganha, como evolui o personagem, eu achei dinâmico, achei bacana pra caramba, cara. Então, a gente vai participar disso aí. Esperamos que vocês também, aqueles que curtirem, participem também desse negócio. Devo falar aqui que a gente não tá ganhando nada pra falar isso mesmo, até porque, né, a gente às vezes até anuncia jogos que a gente tem no nosso bazar, mas por enquanto a Masmorra tá lá só no financiamento coletivo mesmo. Dê uma olhada, vê o que você acha, comente também sobre isso. E é isso, Bruno. É isso aí. E foi só isso. Inventor de flores. Eu vou terminar com isso. Eu vou sentar aqui, abrir uma cervejinha, olha. Por favor, Bruno, termine a Arca dos Magos cantando essa musiquinha alegre pra nós. É isso aí. Como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. Tô jogando dinheiro no palco. A vida sempre continua. Palmas, semana palmas. Que vem eu estarei no The Voice. Semana que vem, Bruno, no The Voice. Eu não vou nem fazer a perguntinha no final. Vamos pro feedback. Abraço. Because I'm happy. Chegamos aqui no nosso feedback e por problemas técnicos, problemas que não conseguimos resolver, estou sozinho, como estive no comercial, não estive atendido, Bruno não conseguiu participar comigo, Bruno, e estou aqui, cara. Tivemos problemas com a internet, tivemos problemas com o agendamento de horário, tivemos problemas com outros compromissos, tivemos problemas de todos os jeitos, cara. Então, esse feedback vai ser feito por quem? Por mim, o Iso, o Marlon, o bonitinho da galera, o mais queridinho de todos, o mais amiguinho, o mais gostosinho, o mais cheiroso, eu mesmo. Vamos começar, nós tivemos, antes de tudo, deixa eu explicar algumas coisas, por questão desses problemas técnicos, nós vamos deixar algumas coisas ainda para outra semana. Peço aí desculpa a todo mundo que estava esperando ansiosamente, mas eu prometo que a gente vai fazer uma coisa legal para semana que vem, bacana mesmo. Peço que vocês entendam um pouquinho, cara. Realmente tem coisas que estão fora do nosso controle. Nós temos tentado aí fazer o melhor possível. Se você ouviu hoje, tem uma promoção maneiríssima, cara. Porra, você pode ganhar não só um jogo, como todas as expansões. Se a gente conseguir levar tudo adiante, vai conseguir fazer a nossa comunidade crescer legal. Se você não sabe o que eu tô falando, você deve ter pulado talvez o comercial. Então, ou ouve o comercial, ou vai lá no Facebook, deve ter informação sobre a promoção lá. Mais fácil de você ver. Então peço desculpa, mas as cartas, as camisas, o que a gente vai falar sobre isso vai passando para o próximo episódio. Eu vou ler aqui os comentários, notícias e as respostas de todo mundo. Estou gravando esse feedback aqui de última hora. Espero que o Goblin consiga editar bem e que não fique aquela palhaçada que eu fico falando e voltando e falando e voltando e dê tudo certo. Então, meus amigos, vou começar aqui falando sobre os feedbacks de Os Cãos da Marvel. Botam o Gui na caixa de batalha, nosso feedback retrasado, nosso podcast retrasado, Cavaleiro Morto. Já lemos alguns feedbacks sobre os nossos amigos. Matheus, ele falou alguma coisa, nós já comentamos no episódio passado. Aqui tem um feedback do Cavaleiro Morto, que chegou bem depois de termos gravado o último, que foi As Asas com Z. Rebeldeiam-se contra o dragão agora. Então, lá nos Cãos da Marvel, o Cavaleiro Morto fala, comentando aqui enquanto estou ouvindo o podcast, espero uma segunda onda de comentários. Quando chamaram o Pokémon Bruno, cuidado para ele não se revelar totalmente. Os meus estudos levaram à descoberta de que o Bruno, na verdade, é um membro da elite dos treinadores de Pokémon, especializado em Pokémons lutadores. Olha aí, Bruno, ele mandou um link. Se você estiver curioso, dá uma visitada lá, pois existe um treinador chamado Bruno. Bruno, eu acho que o nome original desse treinador em japonês é o Shiba. Ele tem uns Pokémon de combate, de batalha. Cuidado com ele! Ele é poderoso. Tem um povo aqui, diz ainda o Cavaleiro Morto, que está jogando Marvel Battle Sims. Tenho que dizer que a Copac está promovendo o jogo muito bem. Tá mesmo, cara. Com torneios sancionados e brinde para os participantes. E como é legal ver um card game com preços tão bacanas. É verdade, cara, é muito legal ver um card game de cartas colecionáveis com preço que você pode comprar, cara. Pô, você vai encontrar booster a R$5, entendeu? Você pode comprar, colecionar, montar seus decks, fazer um negócio legal. Nós gravamos agora, eu gravei hoje, um pouco antes de fazer esse tanto comercial quanto esse feedback, eu gravei um gameplay de Marvel Battle Sims com o Rafael, que é o nosso especialista, cara. Ele manda muito nesse jogo. Eu perdi, mas você deve ver o nosso jogo aí no nosso Torre de Bolso. Eu devo botar o link dele aí na show notes também. Sobre a parte das regras e comentários de Huguinho, eu continuo com a minha pipoca aqui e assistindo o Carlos corrigindo vocês. Meu amigo, vai ser, cara, quando chegar alguém aqui que entende de Heroclix, você vai ver como é que é. A gente vai ser corrigido à torta e à direita, meu amigo. Eu tô acostumado com isso já. É a vida. Antes de continuar ouvindo... Ah, não, ele fala aqui. Entretanto, achei bem legal esta fusão. Ajuda jogos de segundo plano a terem mais espaço no mercado. Ele chamou o game de segundo plano e disse, ok, eu gosto de polemizar. Ele está tentando criar esse conflitinho, né? Para ver se vira guerra, né? Cavaleiro Morto, meu amigo. No aguardo da chegada de Midgard, da Open Box Gameplay do produto. Já falamos sobre ele aqui. Fica ligado, cara. É maneiraço o jogo, nós jogamos, cara. Puta, cara, é maneiro demais. A gente curtiu demais, a gente riu pra caramba. O Rafael perdeu, ele ficou juntando moeda no jogo e ele ficou se chamando Silvio Santos, falando que era mais rico. De repente, no final do jogo, nós empatamos em Você vai entender depois como é que é o jogo. Mas a gente empatou no sistema de renome e eu ganhei por causa de uma moeda que eu tinha, porque não tinha mais nenhuma. Eu ganhei uma moeda. Cara, foi demais. Foi demais, cara. É, ele fala também para eu não confundir a habilidade do que concede mais um até o final do turno com o marcador mais um. Marcador, eu sei disso, eu dei um mole, mas na verdade eu sei disso. É, a criatura ganha mais um, ela não ganha o marcador. O que o Azban conhece, o Oblast dos Azban concede, na verdade é apenas para as criaturas que têm marcador mais um e não as criaturas que ganharam mais um. Entendeu? Ela só ganha iniciativa se ela tiver um marcador mais um em cima dela. Ele continua ouvindo. E aí ele também comentou um negócio aqui legal, que eu pulei aqui um minutinho, né? Mas eu vou comentar depois. Então o Bruno diz que entendeu a sumida que ele não vou ter como deixar de comentar. É o seguinte, Cavaleiro Morto vai casar, meu amigo. Ele já casou. Tem esse podcast. Ele já casou e já está em lua de mel, andando pelos cemitérios, sei lá, andando pelos pântanos, andando por aí com sua amada, eu quase chamei ela de noiva cadáver, Cavaleiro Morto, ia ser divertido, o Cavaleiro Morto é a noiva cadáver, mas eu não sei, ela não deve ser cadáver, ela deve ser uma gracinha, Cavaleiro Morto, parabéns, e espero que você seja feliz, cara. Eu sou casado também, o Bruno está nesse caminho, o Goblin também está nesse caminho. Um dia eles chegam lá. Espero que você curta, cara. É um momento muito especial. Eu adoro ser casado, adoro estar nessa vida. E espero que você goste também. Espero que seja algo que você curta e que traga felicidades e que Deus abençoe o seu casamento, ok? Fica com Deus, cara. E aí o Bruno fala, dá os parabéns para o Cavaleiro Morto, a futura senhora. E ele fala sobre ser treinador. Ele diz também, o Bruno, nosso querido Bruno, é dele que eu tô falando, ele diz que preferiu os pokémons voadores, sempre foi o tipo favorito. É, mas quando ele prestou o concurso público, só tinha vaga para treinar pokémons de luta. E ele teve que ficar com essa mesmo. É, ele também acha esse excelente, a máxima, um card game de cada vez. Eu também acho que é difícil, cara. Só que eu acabo jogando tudo, eu acabo querendo jogar tudo todo tempo, é difícil. Mas eu acho que é um bom caminho. Ele também precisa se policiar muito sobre novos hobbies. E eu também, todos nós, cara. Tá na hora. E o Bruno diz que já sacou a dele. Ele tá comendo pipoca uma hora, depois já tá jogando a pipoca no outro pra ver se começa a criar aí o circo, né? Começa a tacar fogo no circo. O Cavaleiro Morto fala mais sobre os nossos erros. Ele fala que tivemos algumas confusões na parte de raid, morte, cópias de cartas. Nós explicamos bem as regras, mas teve hora que eu me confundi, hora que eu acertei, hora que o Bruno confundiu, hora que o Bruno acertou. Então ele fala aqui, o raid só ativa quando uma criatura entra em jogo e seu controlador tiver atacado com pelo menos uma criatura na mesma um turno. Então quando eu baixo uma criatura, e se eu já tiver feito um ataque com outro? Morph, ela entra de cabeça para baixo mesmo, a gente acabou descobrindo isso, cara. É, eu posso ter até 4 cópias de uma carta no deck. Eu falei 3, o Bruno confirmou 3, eu falei 4. Enfim, nós conseguimos invocá-lo do mundo dos mortos. Sobre a parte do combo, vai no legal. Ele mostra um combo aqui, Dragon Style Twins. E aí, o que acontece? Ele tentou linkar o Dragon Style Swings, mas ele linkou para um amigo dele. E aí, a gente não conseguiu entender. E tivemos que buscar as cartas que ele estava comentando por aí. É o seguinte, o Dragon Style Twins é uma carta de Clans of Tarkir, né, que foi lançada em Clans of Tarkir. Então ele diz que você ataca com essa Dragon Style, eu estou com ela aqui na minha frente, Dragon Style Twins é uma carta 3/3 com Double Strike. E ela tem Prowess, proeza, né? A qualquer momento que você baixar uma carta numa criatura, ela ganha mais um até o final do turno. Essa criatura ganha mais um até o final do turno. Então, ele diz o seguinte, você ataca com Dragon Style Twin, 3/3, o oponente não bloqueou. Então você conjura Become Immense no Dragon Style Twin. Become Immense é uma magia verde, né? De 6, que você paga 6 de mana, 5 mana e 1 verde. E ele faz com que cada carta que você exila do seu cemitério, enquanto estiver conjurando esse feitiço, né, essa magia, é uma magia instante, tá? Não é feitiço, eu tenho que falar isso, senão o cavalinho vai me corrigir de novo. paga por um do Bicaminense. Então eu posso exilar 5 cartas do meu cemitério para pagar os 5 manas incolores e pagar um verde. A criatura alvo ganha +6/+6 até o final do turno. Então, se você ataca com o Dragonstar Swim, ele não bloqueou, você conjura Bicaminense, ele fica com +1/+1, porque você conjurou uma mágica que não é criatura, ele ganha automaticamente, e ganha +6/+6 do Bicaminense. +1/+1 do Prowess, +6/+6 do Bicaminense, e se torna uma criatura 10/10, com golpe duplo, que vai bater 20 de dano de uma só vez. Ah, o bloqueou não é o ataque. Bloqueou, você baixar a magia, né? Ele não counterou. A gente chamava de counterar aqui, na época. Countero, que era counter, e o pessoal chamava de countero. Quem ensinou isso foi o nosso querido Rei Uzi. Então, ele já desce uma criatura com 10/10 que vai dar um golpe duplo. Paga T20. Cara, esse cara dá aula, né? Bigode grosso, cavaleiro morto. Parabéns, cara. Parabéns. Meu combo foi uma merda. Muito obrigado por me colocar no meu devido lugar. Não tem problema, fico feliz. Até fico feliz de você ter respondido isso aí. Valeu. Obrigado. E aí nós vamos então para o nosso último podcast, foi Asas com Z, Rebeldeiam-se contra os Dragões a Voador. E aí temos os comentários, o Cavaleiro Morto falou, baixei, comento só em outubro, ele está casando, ele está em lua de mel, acho que ele só volta no começo de outubro. E o Carlos Alberto comenta aqui, hello people, como vocês estão, como foi a semana? Estou aqui como sempre para comentar algumas coisinhas, mas dessa vez bem divididinho em tópicos. Ele se organizou dessa vez, eu tenho só 40 rolagens aqui, coisinha pouca, coisa básica. Eu vou ter que editar o seu comentário, meu filho Carlos Augusto, mais uma vez. Então vamos começar. Ele fala que a Fantasy Flight Game relançar mais um super jogão, mas tem muita coisa para comprar, ele tá maluco, tem muita coisa maneira. Ele fala, pô, Baísa, hino nacional, vocês estão de sacanagem. Estamos, foi sacanagem, foi brincadeira, passa. Não posso deixar de dar os parabéns pela iniciativa de vender jogos nacionais. E ele faz palminhas, ó. Me deixou muito emocionado sobre quando nosso país está recentemente chegando os tabletops. Board games, né, são mais conhecidos como board games, mas tabletops também, são jogos que se jogam sobre a mesa. E como fico feliz de saber que eles, além de venderem na BZM, do Bazar dos Magos. Olha, é isso, BZM é Bazar dos Magos? Que legal, cara. Obrigado por ter começado a nos chamar por apelidos. Eu gostei. Vocês vão passar a comentar sobre jogos nacionais. Vamos mesmo, já fizemos isso nesse episódio e vamos continuar. Quiestre bien. O que que tá falando? Quiestre bien. Quiestre bien. Aquele é one longue vie. Longue vie. Quiestre bien, aquele é longue vie. Que seja muito bem-vindo e tenha vida longa. Ele fala francês, nosso querido. Olha, o rei do gado fala francês. Carlos Augusto, que maneiro, cara. Espero finalmente que ganhe seu merecido espaço, também acho. Espero que o mercado brasileiro cresça, cara. O pessoal que começou publicando e produzindo coisas, agora está começando a produzir coisas nacionais também. O pessoal que eu assisto o canal, por exemplo, Jack Explicador, que tem um canal, ele vai começar a produzir jogos nacionais e trazer coisa lá de fora para cá. Pô, estão mandando muito bem, cara. As coisas estão ficando muito maneiras. Quanto a Yu-Gi-Oh! Vitão, o Yu-Gi-Oh! Não necessariamente traz do deck extra. Muitos podem trazer do cemitério ou até mesmo do deck mesmo, em alguns casos. Até monstros removidos de jogo. Yu-Gi-Oh! Tem essa mecânica mesmo, ele trabalha com tanta coisa que você nunca sabe quando acabou, não tem essa fora de jogo e acabou. As cartas exiladas do Magic, por exemplo, do Yu-Gi-Oh! Elas podem voltar, cara. Enfim, é uma infinidade de regras, cara, estratégia diferente, não dá pra falar. Vitão, não se preocupe, é fácil de aprender e auto-instrutivo. Instrutivo, acho que era isso que ele dizia. E como o mestre do Siri falou, não adianta saber todas as técnicas marciais do mundo, você apenas tem que saber usá-las. Tá certo, você tem que saber usar as que você tem, e é isso mesmo. Então, Yu-Gi-Oh! É da mesma maneira, muitas estratégias, mas você só precisa saber como funciona o deck e jogar pensando que você pode enfrentar para que se coloque sempre da maneira que você é. Basicamente, como todo card game, né, Carlos? Você precisa, na verdade, o Magic não tem tantas complicações quanto o Yu-Gi-Oh! Complicações não é no sentido ruim, Não tem tantos elementos como você trazer de fora, fazer no deck, juntar duas, fazer um pêndulo, botar no meio. É, falar nisso ajuda a gente a entender o que é pêndulo aí, porque a gente comentou nesse episódio, talvez meio perdido. É, então não é só isso, eu sei, você tem que conhecer o seu deck, trabalhar muito nele, trabalhar os seus combos, como as coisas funcionam para poder funcionar legal. Cavaleiro do Morto, adorei seu feedback em relação a Yu-Gi-Oh! Bom, mas respondendo a sua pergunta que vai, devido patrocínio e incentiva sim, mas só que os campeonatos a partir dos regionais, tamanho, né, a partir dos regionais que eles patrocinam, onde os mesmos só podem ocorrer se tiver uma loja socializada por trás. Campeonatos menores são feitos pelos próprios jogadores e dados são repassados para a Konami e, se não me engano, para a DV também, não é como funciona outros sistemas de outros jogos também, eles só começam a patrocinar de novo. Quanto ao formato, como assim se referiu? Eu, quando falei em formato dos antigos, me referi aos mais antigos episódios do anime. Época que o Yugi hoje já estamos no Arc 4. Ele digitou no celular, cara. Ele estava sem internet, tá horrível. Mas em relação ao card game, só existem dois formatos. O OCG, Official Card Game, é o card game original jogado em território oriental. TCG, Trade Card Game, é o card game jogado em território ocidental. Que seja jogado, eu só poderia jogar no TCG. E não ser que fosse lá para as bandas de Terra do Sol Nascente para jogar no Official Card Game. Espero ter respondido a sua pergunta, caro colega de Batalhas Mágicas. Bruno, André Matos é o cara que apresenta o vídeo show, né? Viajando do Rio. E ele comenta lá, manda eu tomar uma poção da memória que eu estou precisando mesmo. É, muito obrigado pela oportunidade de lerem mais um e-mail meu. Apesar de você saber que esse vai ser maior do que de costume, foi mesmo. Cara, tem mais um monte de comentário dele. Carlos Augusto. Ele diz que até jogaria o X-Wing, mas com quem? Ele não tem muitas pessoas que jogar. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, eu comentei no outro episódio, cara. A gente tem que, quando a gente tá muito sozinho ali, nesse meio, a gente tem que começar a procurar jogadores, cara. Em algum podcast eu contei a história aí sobre como eu comecei outros grupos de RPG, porque o meu grupo não queria mais jogar, eles estavam enrolando, né? Ah, vou pra lá, vou pra cá. E a dica é a seguinte: você tem que jogar com quem quer jogar. Começa a ensinar pessoas, cara. Eu comecei a ensinar o meu sobrinho a jogar, o Gabriel. Eu comecei a ensinar ele a jogar quando ele era da idade do meu filho, que hoje tem 7 anos. A gente jogava coisas pequenas. Depois ele fez 10, começou a entender mais. A gente já jogava Hero Clicks. Ele ia para o League em campeonato. O pessoal jogava sério com ele. Ele perdia, ganhava, se dava mal, mas tava lá aprendendo. E hoje, pô, que ele tem 17 anos, ele joga comigo de igual para igual. Então, pô, eu criei jogadores para jogar comigo. E ele joga RPG também com os amigos, eu mestre para eles. Então, cara, assim, começa a fomentar outras pessoas, chamar gente, mesmo que você tenha que ter um pouco de paciência para ensinar. Vai, visita livrarias que tem um negócio de RPG, vê se você encontra alguém lendo RPG, conversa, e aí você joga e tal. Tenta criar um grupo no Facebook sobre RPG na sua localidade, Nordeste e tal, procura pessoas. Você vai acabar achando, cara. Procura gente que jogue, que curta esse tipo de coisa. Você vai acabar achando pessoas bacanas querendo jogar diversos jogos. Reouvindo o episódio atrás pelo nome, Os Cães da Marvel, notei que não havia comentado explicado o que é YCS. Ok. É Yu-Gi-Oh! Championship Series. E nada mais é do que um dos grandes e emocionantes eventos de 2 dias ocorridos no dia de sábado e domingo, competindo a prêmios exclusivos, inclusive divisões, por exemplo, de jogadores nascidos a partir de 2002. Lembrando que o Cabrano Moura tinha me perguntado, eu respondo mais uma coisa: devido só faz realmente parte de campeonatos grandes, como este evento ocorrido aqui no Brasil pela primeira vez. Ele acabou se repetindo aqui, mas a informação que ele já teve. Muito obrigado, Carlos Augusto, pelo seu feedback. E por último, nós temos aqui um e-mail do Leandro Zanella. Como é o primeiro e-mail dele, a gente vai ler todinho, né? Porque depois que a gente acostuma com os caras, a gente começa pulando aí, igual eu fiz com o cara. É amigo, né? Já de casa, a gente já trata assim. Saudações, guardiões da arca, começa o Leandro. Aqui quem fala é o Leandro Zanella, eu lembro dele. Anteriormente conhecido como Doc Brown, BR. Atualmente tentando sobreviver às intempéries do deserto de Sonora, na cidade de Tucson, Arizona. Bruno, nós cruzamos continentes, meu amigo Bruno. Nós atingimos outro continente, a América do Norte. Manda um beijo aí pra ele, Bruno. Bruno tá te mandando um beijo, você não tá vendo, mas ele mandou, cara. Acredite. Enviei um e-mail pra você há vários anos, é verdade, com Doc Brown e quando a gente teve o primeiro... A primeira temporada da Arca dos Magos, cara, faz, faz um bom tempo. Eu nem sei se esses episódios estão lá na Terceira Terra. Eu acho que nem estão mais, porque a gente começou de novo. É verdade, cara. Lá naquela época em que a gente começou a Arca dos Magos, fizemos 3 episódios e paramos até começar agora que vamos emendar de verdade. A gente tinha falado sobre Heroclix. É verdade, cara. Obrigado por lembrar. Após escutar o último episódio, gostaria de esclarecer algumas coisas sobre o Rebel Aces. A pintura das naves é diferente, sim, das suas versões originais, visando realmente representar pilotos de elite ou até mesmo os membros de um esquadrão. Ele fala, tipo, um esquadrão específico, né? O cara que tá, tipo, é um esquadrão de pilotos, ele pinta diferente, porque eles têm aquela... Você personaliza a nave, sabe? Personaliza seu avião, etc. É, pretendo comprar minha cópia da expansão ainda na próxima semana, mas já tenho a contraparte imperial dos Ases. Os Ases do Império também são muito legais. E a Fantasy Flight Games fez um excelente trabalho nela. Fez muito. O Inoxidável Tom Vazel já fez um excelente review em vídeo sobre Rebel Aces, em que ele detalha as naves e cartas. Ainda mais, recomendo ver e ele manda o link aí. Vai ficar o link na show notes para você dar uma olhada. Uma excelente forma de manter-se informado sobre o conteúdo das expansões em termos de cartas e pilotos é através do editor de esquadra online disponível, e ele bota também o link de lá. É bacana porque você monta essas esquadras, você pode ver os pilotos, pode escolher as cartas. E ele fala aqui, ao selecionar as naves e pilotos, é possível ter acesso a todas as cartas já lançadas para o jogo. E até mesmo as que ainda não saíram, visto que eles sempre atualizam o banco de dados com todas as migalhas de informações disponibilizadas, mesmo que sejam apenas fotografias de protótipos em que algum pedacinho da regra for visível. Em jogos caseiros, fora de campeonatos, o site é uma forma bastante útil de testar uma carta ou piloto antes mesmo de comprar a expansão que carrega consigo. É verdade, cara. Num jogo caseiro, você não precisa ter a carta. Você baixa a carta, anota as informações ou imprime e você usa aquela carta para testar o jogo depois. Se você gostou e você quiser participar de campeonato, ter a carta e tal, você compra a expansão que traz a carta que você quer. E antes que eu me esqueça, emendando algo que vocês comentaram alguns episódios atrás, um dos maiores benefícios da compra da Days of Wonder pela Asmodee, acredito eu, será em sua distribuição. É verdade. Já faz um tempo que vejo jogos da Days of Wonder em supermercados da rede Walmart, lembrando que ele está lá em Tucson, tá? No Arizona. E Target. Não só aqui em Tucson, mas também durante a breve visita que fiz a Flórida no começo do mês. Já é possível encontrar Ticket to Ride e Small World em supermercados, dois de meus jogos favoritos. E posso esperar que os igualmente excelentes Seven Wonders e Splendor da Asmodee sigam o mesmo caminho. É, cara, isso aí é bacana, porque vocês vão ter mais acesso mesmo aos jogos aí nos Estados Unidos, o que não muda muito pra gente aqui no Brasil, mas de repente a gente vai ter mais acesso até para comprar os jogos, para revender, o que quer que seja. Outras empresas estão conquistando o mesmo espaço. Na Target daqui, que é uma rede de mercados, eu vi Pandemic, da Z-Man Games, juntamente com King of Tokyo, da Yellow. Nós falamos de King of Tokyo agora, que tá saindo no Brasil, cara. Falamos nesse episódio aqui. E Zumbi Dice e Munchkin, ambos, claro, da consagrada Steven Jackson Games, e tem os dois no Brasil também, se eu não me engano, pela Galápagos Jogos. Então é isso. Espero ter trazido informações úteis ou pelo menos interessantes. Forte abraço, Leandro. Valeu, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. Foi bastante elucidativo, trouxe aí umas dicas legais. E eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez desculpas aí pelo nosso probleminha. E espero que vocês entendam. Mas se não entenderem também, não posso fazer nada. Mas espero que vocês entendam. E mandem um beijo, um abraço pra gente. E felicitações ao Cavaleiro Morto aí, que está casado. Adeus, um grande abraço. Evitem a grana alta. Sigam em paz. E até mais. Olha o beijo. Ah, delícia. Que delícia, cara. Que delícia.